Você ligou para a Dimovesque, distribuidora de imóveis limitada. 3247-3999. Após o sinal, deixe seu recado, nome e telefone. Nós retornaremos assim que for possível. Obrigado.